Acabou com nosso relacionamento. Terminou comigo no estacionamento. Dentro de um carro disse que não me amava e não era mais feliz. Mas nem demorou pra você voltar dizendo que ainda tinha sentimento. Enquanto isso no meu carro outra me mamou no mesmo estacionamento. Mas sem ressentimento eu quero te dizer que eu posso até te comer, mas amor não vai ter mais. Mas você pode estar tira e sai. Quando você me disse vai, eu fui pro paredão no vacilação voltar pra quem vacila. O amor que tu fingia vai ser dado por outras bandidas. Se tu me botou pra baixo, vem outra sentar por cima. Na madruga chapada me liga pra ouvir que eu posso até te comer, mas amor não vai ter mais. Você senta aqui que sai. Quando você me disse vai, eu fui pro paredão do baile, pro paredão do baile. Isso já aconteceu um tempo lá no estacionamento, ela embrasada, querendo me mamar. Tapa na rabela, pede toma. Já frisei que é safadona, só pelo jeito dela rebolar. Fumando na onda da maconha, ela fica sem vergonha. Ligo a da nave que vai começar. Putaria à vontade, na BMW ela vai me mamar. Putaria à vontade, na BMW ela vai me mamar. Até ar de longe vem, até ar de longe vem. Vocês são todas minhas e o pose não é de ninguém. Até ar de longe vem, até ar de longe vem. Vocês são todas minhas e o pose não é de ninguém. Botaria à vontade, na BMW ela vai me mamar. Botaria à vontade, na BMW ela vai me mamar. Até ar de longe vem, até ar de longe vem. Vocês são todas minhas e o pose não é de ninguém. Até ar de longe vem, até ar de longe vem. Vocês são todas minhas e o pose não é de ninguém. Mas amor não vai ter mais. Vai ser bota, tira e sai. Quando você me disse vai, eu fui pro paredão no... Quatch, quatch, quatch.